62 funcionar para o táxi, no 44 a bordo, Terra Galeão, 350 de autonomia. Alternando 3325. 251-3325, boa. Aquilo Zulu, a sua identificação, chegada a Mari, desça para o 080. Lima Aquilo Zulu, você vai ingressar nos corredores visuais. Lima Aquilo Zulu, reporte para a sua modificação. Autorizado, Lima Aquilo Zulu. Aquilo Zulu, reporte para outra modificação e ideal para descida. Salvador, boa noite, Papa Tango, Skank e Juliette decolado, corredor forte. Skank e Juliette, corredor forte, suba para o 055, ajuste 1095. Autorizado, 5, Skank e Juliette. Gol 1940, CMC do Recife, 1251, alternativa 3325. 251, 3325. Controle, boa noite, Papa Tango, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, subindo para o 360, está sob vigilância, saída da Elizabeth. 360, se possível coordenar para a gente o 380 na saída da El, Whisky Mike Alpha. A gente aguarda a coordenação. Mike Alpha autorizado nível final 380. Ok, até o 380, Whisky Mike Alpha. Contato 5, Paris. Controle Salvador, boa noite, 562, 59, prefeito da El, 659, contato radar, para o 360, saída da El, Leda Brito. Radar 360 da El, Leda Brito. Papa 08 Cisco, Cadet, Bom Farai, send 4000 feet, QNH 1015. Tango Whisky Mike Alpha, chama o centro Recife, na frequência 12251, alterando 36251. 135-13325, o Whisky Mike Alpha, obrigado. Controle, TAM 3197, decolando perfil da El, vai passar 2000 pés. TAM 3197, contato radar, sou para 360, saída da El, Leda, Brasil. Ciente, ascensão 360, da El, Leda, depois vou direto, Bridge, TAM 3197. Esse é o meu centro Recife, 2251, alterna no 3325. Océlia, corrigindo, pastor 3-2, está a 6 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chama Aracaju na frequência 120.3. Boa noite, bom voo. Ou 9776, sua identificação, desça para o 050 na chegada Mari. Lima, Quilo Zulu, foi rotatório e reporte de toque campo. Gol 1884, sua identificação na Serra da Mar e desça para o 090. Quatro, seu será o número 3 na aproximação, mantenha a chegada. Pelos luxos, chame Toi, 1895.

Tropa 0860-102-5, QNH 105, report reception localized cost. 2000, Roswell, Roswell, localized, Europa, 083. RBM 728, Damari, desça para o 070, ação identificação. Mantenha a chegada, espero esperar o número 4 na aproximação. Salvador, boa noite, passarelo 2334, informação Zulu. Passaredo 2224, acione identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 080. 080, identificou, chegando a Mari, 2224. Follow on approach, Europa 083, establish for localizer, stand my south. Europa 083, contact the tower 118.95. 118.95, Europa 083, ciao. WebJet 6728, confirme sua velocidade indicada. WebJet 6728, reduza para 2509. Positivo, iniciando redução 2509. Edu 2224, confirme sua indicada. 2509. Sente, passarei do 2224. Gol no 884, sim. Gol 1776, desça para 2000 pés, ajuste 10106, autorizando o final ILS. É isso aí, reposta estabilizando localizador. Descendo para 2000, com 10106, reportará estabilizado localizador, gol 1776. Gol 1884, desça para nível de voo 050. 050, 184. Web 6728, desce para o nível de voo 060. Cara, 60, Web 6728. Passaredo 2224, desce para o nível de voo 070. 070, 2224. Gol 1884, reduz a velocidade para 220 nós. 220, 1884, reduzindo. Gol 1884, desça para 3000 pés, ajuste 10106. 3016, 1884.